proteção, a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Qual sua intenção? Qual sua intenção? São José, providenciai. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei e amparai e providenciai esta causa que peço agora. A resposta você sabe. São José, providenciai. Saúde física e psíquica, São José, providenciai. Emprego, São José, providenciai. Cura das feridas da alma, São José, providenciai. Harmonia na vida familiar, São José, providenciai. Restauração do matrimônio, São José, providenciai. Solução na justiça, São José, providenciai. Amparo na velhice, São José, providenciai. O pão nosso de cada dia, São José, providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José, providenciai. São José, alcançai a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Oremos. Deus, em vossa providência infinitamente sábia, escolheu São José para esposo da Virgem Santíssima. Concedei-nos que aquele, mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje, terça-feira das Santas Chagas. Ó Deus, de infinita misericórdia e bondade, pelas Santas Chagas de vosso amado Filho, derramai uma gota do seu preciosíssimo sangue sobre o mundo inteiro, que cesse a violência e a guerra. Sobre os governantes, que abrande o coração e comecem a pensar mais e mais nas necessidades dos que mais precisam. Abençoai e derramai uma gota do teu preciosíssimo sangue sobre os doentes, os que estão sofrendo com câncer, leucemia. Derramai uma gota do teu preciosíssimo sangue sobre aqueles que estão passando por tribulação pessoal e familiar. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, os remédios. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, eu me despeço até a missa, até o Terço das Santas Chagas. As imagens são do Terço de Jesus das Santas Chagas, YouTube Padre Manzotti, para você indicar para quem quer começar esta devoção ou reafirmar a sua fé. Padre Manzotti vivo, evangelizar é preciso. ZYC 456, Rádio Sertão FM 104,9. Rádio Sertão FM 104,9. Transmitindo diretamente do estúdio Antônio Severo de Pinho, Rua Maria Armênia Barbosa, sem número, Madalena, Ceará. Acesse www.madalenaweb.com, o portal da cultura e da informação. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Senhoras e senhores, Roberto Carlos. Almoço com o Rei. Thank you.